vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Desculpa, mas tem de ser. Bills, o deus da destruição, tem um poder inacreditável. Mas o seu golpe certeiro incendiou o coração de Son Goku. O verdadeiro poder do deus super guerreiro revela-se finalmente. Eu estou ainda mais... Eu estou ainda mais entusiasmado. Ora, pois então, vamos lá continuar, Bills. Parece que o poder extraordinário do Deus Super Guerreiro vai-me continuar a fazer evoluir neste grande combate. Parece-me bem. Por respeito ao potencial que já demonstraste até aqui, eu vou mostrar-te o meu próprio poder. Eu não vou parar. Será que o Son Goku, agora transformado em Deus Super Guerreiro, vai conseguir derrotar Bills e proteger a Terra? Será o colapso do universo? O combate entre o Deus da Destruição e o Deus Super Guerreiro? Sairmos daqui. Tens razão, Bills. Vamos então mudar de local. Olá, querido. Vê lá, não magoas o pescocinho. Oh, que imagem tão boa! Vê-se tão melhor assim, parece que estamos na primeira fila a ver o combate. Oh! Se quiseres ver melhor pelo meu bastão, só tens de pedir. Mas eu não o vejo. Onde se terá metido o Bills? Mas para onde é que ele foi? Mas será que ele desistiu? A sério, por favor. Tu achas que eu vou mesmo cair nesse truque outra vez? És mais esperto do que isso. Pois sou. Deixemos os truques de lado. Parece-me muito bem. Mas que coisa é esta? Quanto mais a energia se afasta do ponto de origem, mais destrutiva se torna! Estamos feitos ao bife! Hã? Ai. O universo vai ser destruído! Se continuarem a libertar energia desta forma descontrolada... Todas as criaturas, planetas, deuses, Bills e Son Goku serão completamente destruídos e o universo não será mais do que um grande buraco negro no infinito espacial. Oh, meu Deus! Ai, em troca das bolas de cristal, eu devia ter pedido um póster gigante de uma miúda gira, assim um pós sensual. Ai, o que vai ser da minha vida? Eu só queria ter uma visão bonita, linda, antes de morrer. Mas agora eu não vou poder morrer em paz! Ora, mas quantas vezes é que o universo vai conseguir aguentar esta energia toda? Vai aguentar umas duas vezes. Apenas duas vezes? Não sei, talvez sejam três. Isto é muito importante. Pode ser mais exato? Não sei. Talvez duas vezes. Não me deixes ficar mal. Son Goku, consegues ouvir-me? Por favor, vocês têm de parar o combate imediatamente! Estão a ouvir-me? Por favor, Bills! Escusado. Como se eles fossem prestar atenção ao que dizemos neste momento! Então isto aqui é uma verdadeira batalha entre deuses. A cidade de Hércules acaba de sentir a segunda onda de choque. Nós não conseguimos confirmar aquilo que se passa. Oi, mas o que é que se passa? Quem é? Ah, parece que temos em linha o Sr. Hércules para falar connosco. Sr. Hércules, onde é que o senhor se meteu agora que a cidade enfrenta esta crise? O quê? Então estou numa festa de aniversário. Ah? O quê? Estou infiltrado num leilão de bens roubados. E roubados por uma máfia criminosa que organizou uma festa de aniversário como disfarce. Oh, será que essa não posso responder a isso agora. Não nos consegue contar o que se passa? Eu sim. Estou a ficar sem rede. Ouço mal! Ouço mal! Son Gohan! Son Gohan! O que é que estás a fazer aí em cima? Quando a tua mulher está aqui embaixo grávida e a precisar de ti? Gerro desnaturado! Meu sogro, é melhor olhar para cima. Olhar para cima para quê? Mas que perigoso! Tu salvaste-nos. O Bills prometeu que não destruía a Terra se fosse vencido por Son Goku. Mas o combate ainda está por decidir. Mais ou menos. Como no meu sonho. Nunca pensei que chegasses tão longe. Surpreendes-me, Deus Super Guerreiro. E tudo graças a ti, Bills. E no meu próximo golpe, vou-te mostrar toda a gratidão que eu sinto por ti e até agradecer-te por me teres feito chegar até aqui. Este é o terceiro ataque e a destruição do universo. Ah! Não, não pode ser! Isto é mesmo espantoso! Kaioshin, mas o que é que se passou? O Son Goku conseguiu imitar a mesma força e o mesmo ângulo de todos os golpes de punho de Bills. Dessa forma ele está a conseguir bloqueá-los! Em boa verdade, eu pensei que podia derrotar-te em apenas dois golpes. Mas mais uma vez surpreendeste-me. Não vai ser assim tão fácil. Será possível que ele está a tentar técnicas de luta durante o nosso combate? Adquirido o poder divino, ainda estás a tentar ir mais além? É, mais ou menos isso. Nunca te atrevas a subestimar o poder de um deus. É inacreditável aquilo que está a acontecer. Eu não tenho um bom pressentimento. As notícias não são as melhores. Vamos todos morrer. Façam tudo, mas tudo para se salvarem. Então, é desta maneira que vai acabar o universo. Custa-me dizer isto, mas parece-me que, infelizmente, a nossa hora chegou. Não pode ser, mestre. Toma! É Maria Leal! Boa! Ai! Eu já cheguei ao limite do poder. Do Deus Super Guerreiro! O Bills é realmente extraordinário. Lamento, mas não vou aguentar muito mais. Até que dás bastante luta. Conseguir. poder de Deus Super Guerreiro é muito mais forte, Deus. E muito. Mas mesmo muito mais poderoso. De energia poderosa é libertada no espaço. Quem estará de pé e vencerá esta batalha depois de toda a energia se desvanecer? Sou eu, o Son Goku. Isto é uma surpresa. Não sei que técnica é esta. Será que o Bills ainda está a esconder o seu verdadeiro poder? Mas eu também me sinto cada vez mais forte. Não vou deixar que ele destrua o universo. Eu vou derrotá-lo. No próximo episódio de Dragon Ball Super, Son Goku, tens de superar o Deus Super Guerreiro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.